maravilhoso é o teu nome, meu Senhor, Deus de força, cuja glória está sobre os céus. Teu santuário, ó Deus, me ofereço em teu favor, minha vida te está sobre nós, meu coração está atento a ti, e meu ouvido a tua voz.